andescdesmoral.com.br. Pro pai, pede pra mãe que vai pra faculdade. Que faculdade nada ela vai, é pra sacanagem. Ela mente pro pai, mente pra mãe que vai pra faculdade. Que faculdade o que ela vai, é pra sacanagem. Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Me desculpa pai, é o garoto explosão novinha. Mural de Rodrigo Aran. Mais pesado que tudo, filé.